Nós temos visto um crescimento real da comunhão, do amor, do serviço, por causa dos pequenos grupos, as células que se reúnem. Nós temos visto muitos irmãos que fizeram um compromisso com Deus e oferecem esse compromisso como uma oferenda de todo o coração, do melhor, de não abrir mão dos cultos, não abrir mão do culto de domingo, não abrir mão de estar reunido na célula na terça. Isso tem sido uma bênção para cada um de nós, tem sido um ambiente propício para o crescimento, para as experiências com Deus. E nós queremos ouvir esses testemunhos de o que o Senhor fez na vida desses irmãos, porque estão se reunindo na terça-feira, nas células, a comunhão, a graça, a bênção de Deus nessas circunstâncias de reunião. Então nós vamos ouvir o Júnior, da célula do Marcos e da Cosmélia. Irmãos, a paz do Senhor. Eu faço parte da célula do Marquinhos, né, no bairro Saudade. E essa célula tem sido uma bênção na minha vida, na vida da Renata, né, e dos meus filhos, né? E também eu tenho sido abençoado também financeiramente, né, e espiritualmente, né? Tem sido assim uma bênção no nosso lar, né? E quem me convidou para ir na célula foi o Wesley, meu irmão. E na primeira célula lá na casa do Marquinhos, ele me convidou, nós fomos, né? E nós temos recebido assim inúmeras bênçãos, né? Uma das bênçãos que o Marquinhos pediu que eu contasse, que uma das lições foi sobre cacuetes, né, manias que a gente tem, também, às vezes, com palavras que não edificam, né? E, às vezes, a gente coloca assim, empecilhos e na hora de que Deus tem alguma bênção para nos dar, né? E ele mencionou, às vezes a gente fala, Deus manda alguma bênção para a gente, e a gente fala, eu não posso, eu não vou conseguir. Então, uma das bênçãos que eu recebi, eu tenho uma oficina de lanternagem e pintura de carro, e eu estava trabalhando apenas com pequenos retoques e pintando assim, para-choque, pequenos serviços. Teve um dia que um cliente meu me procurou, que tinha batido o carro, e o carro dele assim, amassou bastante, foi dado perca total por duas oficinas, e ele falou que queria arrumar o carro e queria que eu arrumasse o carro. Aí a primeira coisa, a hora que eu vi o carro dele, né, eu falei com ele, não posso arrumar, é muito para mim, eu não tenho ferramenta apropriada. Então, eu falando assim com ele, ele é ímpio, né, e tudo, mas Deus usou ele, né, para me abençoar. Então, ele falou, não, eu quero que você arruma ferramenta, arruma um profissional para fazer e tal, eu quero que você fique responsável em arrumar esse carro. Aí, como eu vi que não tinha jeito, autorizei ele a rebocar o carro lá para a oficina. E o carro, falei, eu pensando ainda dentro de mim, né? Ah, esse carro vai para lá, mas não tem como arrumar esse carro, não, e depois eu dou um jeito de levar para outra oficina. Aí ele me ligou, mandou eu fazer orçamento, eu fiz o orçamento. Na mesma hora ele falou, não, está aprovado, você pode começar a fazer o serviço, quanto que você precisa, tal, pode começar a fazer o serviço. Aí eu chamei um lanterneiro, que já trabalha para mim há bastante tempo. Ele foi lá, não, tem jeito de arrumar o carro. Você vai comprar isso, isso e isso. Eu preciso de tal e tal ferramenta. E ele me pediu duas ferramentas que são, assim, não são tão caras, mas para mim, na atual circunstância, era caro. Então ele pediu as duas ferramentas. E aí nessa hora, assim, eu tive fé e falei, não, pode vir amanhã que eu vou providenciar as ferramentas. Aí Deus abençoou que eu consegui uma das ferramentas emprestada e a outra ferramenta eu consegui comprar, né? A ferramenta custava R$2.500 nova. Aí eu fui procurar no balcão, fui procurar no jornal e não encontrei nenhum. Aí eu saí uma tarde e falei assim, não, vou perguntando se alguém sabe quem tem para vender e tudo. Aí encontrei com uma certa pessoa, ela falou, não, tal pessoa assim, assim, tá vendendo uma ferramenta dessa. Aí eu fui atrás da pessoa, chegando lá, a pessoa falou, eu quero R$1.200 na ferramenta, ela custa R$2.500, como a minha é usada, eu quero R$1.200. Eu estava com R$450 no bolso e eu ofereci, ó, vou te fazer uma proposta, vou te dar R$450 agora e um cheque de R$450 para 30 dias. Ele falou, não, eu só vendo pelos R$1.200. Aí eu insisti com ele e tal, ele falou, não, o preço é esse, se você quiser, é esse. Eu já estava indo embora, assim, eu senti assim, eu vou fazer ele outra oferta. Aí falei que, ó, eu te dou 450, um cheque de 450 para 30 dias. Aí falei assim, te dou uma televisão de 14 polegadas com controle remoto. Ele falou, ah, mas a televisão dessa nova é R$300. Eu falei, não, realmente a minha é usada. Mas eu estou te fazendo a proposta e para você me ajudar. Eu estou precisando dessa ferramenta amanhã. Ele falou, ó, então amanhã você me liga lá para as 10 horas, eu vou pensar. E eu não tinha comentado nada com minha esposa, era a televisão lá de casa que eu estava negociando com ele. Aí eu chego no outro dia, eu chego à tarde, a Rebeca chegou da aula e falou assim, papai, amanhã eu vou aparecer no MGTV, meio dia. Aí o cara me liga às 10 horas e fala assim, ó, eu vou aceitar a sua proposta, você pode vir cá. Aí eu falei com ele, ó, eu só posso às 14 horas. Aí deu meio-dia e nós fomos assistir a Rebeca aparecer na televisão. Aí acabou, eu peguei, ela foi para aula uma hora, eu juntei a televisão, juntei tudo e fui lá e peguei a ferramenta. E cheguei com a ferramenta lá, o cara já estava esperando lá, porque ele já precisava, é um maçarico, então ele precisava de cortar algumas partes, soldar outras partes. Nisso chegou o dono do carro, né? Aí eu estava comentando lá com alguém lá, eu tenho que comprar uma televisão, essa noite eu tenho que vou na Casa Bahia, financio de 10 vezes e tal, tem que comprar porque... televisão aqui de casa foi embora e ninguém sabe, né? Aí ele pegou e falou assim, uai, Júnior, eu tenho duas televisões 29 polegadas lá em casa e vão negociar aí no carro, eu tenho que te dar um valor e você não quer ficar com uma, não? Eu falei, uai, vamos conversar. Ele falou, eu comprei, não tem um ano ainda, paguei R$1.190 na televisão, tem a nota fiscal em meu nome, tudo direitinho. É 29 polegadas, é tela plana, estéreo, uma televisão muito boa. Aí eu falei com ele, só que você pagou R$1.190 e toda hora tem na televisão. E essa televisão aí por R$690, R$700. Ele falou, não, vamos fazer um negócio bom para mim e bom para você. Eu te passo ela por R$500 e a gente abate no serviço do carro. Eu falei, tudo bem. Aí, quando foi 4 horas da tarde, estava chegando lá a televisão de 29 polegadas, né? E eu, com a ferramenta, uma televisão, vendi uma televisão de 14 polegadas por 300, comprei uma de 29 por 500, e tudo assim, tudo Deus mandou assim, né, para a gente. E essa semana aconteceu outra bênção, que é essa outra ferramenta que eu peguei emprestada para consertar esse carro, essa semana Deus abençoe, eu já pude comprar essa outra ferramenta também. Então, são inúmeras bênçãos, milagres que Deus tem feito na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Uma das coisas das células é que é um momento tão simples, é um estudo tão simples, mas com a unção de Deus, e vai transformando nossa vida em pequenas coisas, que na verdade são coisas muito importantes. São ensinos bíblicos, coisas simples. Nunca diga não posso. Sempre pergunte ao Senhor primeiro: Senhor, o que que o Senhor tem?